761, amplitude modulada, 1530 kHz. Rádio Difusora, transmitindo da cobertura do edifício Catarinense, Praça Vidal Ramos, Itajaí, Santa Catarina. Difusora. Boa tarde. A Difusora M apresentou programa Bandas em Festa. Meu ex-amor, se não for pedir muito. As melhores bandas do Sul passam por aqui. Continuem ligados. Vem aí, Canta Sul. A partir de agora, você acompanha na Difusora M, programa Canta Sul. Eu sou do Sul. Destaques da música tradicionalista. Castelhana, se você me ama. Programa Canta Sul, na Difusora. Sua melhor sintonia, todo dia. Tu já me espera, companheira, um amargo bem cevado só pra mim. E na estrada, quando ela vê a poeira, fica feliz porque meu dia chega ao fim. Me recebe com um sorriso cristalino e já indaga como está o meu cansaço. Então eu digo que me sinto um menino, porque sou no aconchego dos teus braços. Então eu digo que me sinto um menino, quando estou no aconchego dos teus braços. E me beija perguntando do meu dia, e me diz em um segundo o que fez. A saudade é tanta que parecia que ela não me via, mas eu sei. A noite quente deixei tanto sorrateira, te olhar já disse os meus sentidos. Pra minha linda, de arco-íris cheio de cor, pois ela sabe que minha fortuna resume só no meu amor. A melodia seresteira das aguadas, desde garupa no lombo do vento, e nos faz uma serenata campeira, quando entra pelo rancho adentro. E nos faz uma serenata campeira, quando entra pelo rancho adentro. Perguntando do meu dia, e me dizem o que tudo o que fez. A saudade é tanta que parecia que ela não me via, mas eu sei. A noite quente vem chegando sorrateira, seu olhar já avisa os meus sentidos. Ela insinua que existe uma mulher destaque da música tradicionalista. Meiga menina, doce mulher, a serena correntina, inspiração desse chamamé. Me diga, chiquita linda, qual o caminho me leva a ti? Porto Lucena, São Borja, Uruguaiana ou Itaqui? Porto Lucena, São Borja, Uruguaiana ou Itaqui? E hoje mesmo, se Deus quiser, cruzo a fronteira pra São Tomé. Querendonas, se confundem na fumaça. Meu coração é um barco errante nessas horas, passando a noite sem saber que a noite passa. Mas quando o sol braseia as barras do horizonte, só restam rumos e recuerdos pra seguir. Porém, mais vale pra o Galdério esta saudade do que não ter saudade alguma pra sentir. Tirando as lindas que me arrastam pra um surumbo, num fim de mundo de gênio, uma cordiona, onde se embala minha alma de campeiro, vendo os luzeiros das miradas querendonas. Acompanhando pela sua difusora, programa Canta Sul.